assim como também eu venci. E me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Neste encerramento de ciclo, os espíritos, que somos nós, espíritos encarnados, quer dizer, na terra, e também os que estão no espaço, em conjunto, a humanidade inteira vai viver aqui, esta igreja. Porque aqueles que não forem frios nem quentes serão vomitados por Jesus, pelo Espírito Santo e por Deus de suas bocas. Quer dizer, uma parte grande vai lá para o absinto, mas cada um também vai ter o seu julgamento individual. Cada um de nós estará vivendo uma dessas igrejas que nós vamos estudar. E vocês meditarão para ver em qual delas estarão incluídos. Agora, a pessoa tem que ser muito verdadeira consigo mesma. Esquecer de ficar julgando os outros, que não é mais época para isso. E pensar no seu comportamento. Medir o que fez. O que pode corrigir, porque todo dia é dia de renovar nosso destino. Jesus não está nem um pouco preocupado em botar panos quentes em quem quer que seja. Porque essa hora está dizendo: quando eu voltar com poder, glória e com os meus anjos me secretariando, darei a cada um de acordo com as suas obras. Não com o valor que cada um de nós se aplique a si mesmo, ou a si mesma, ou que aplique aos outros. Atenção a isso, hein? Seremos julgados segundo as nossas obras. E para dizer a verdade, já estamos todos sendo julgados. Porque o juízo final não é um acontecimento estático, é um acontecimento dinâmico. E Jesus faz um convite importante aqui, porque eu estou fazendo a leitura dessa igreja aqui assim rapidamente. Quando chegarmos até lá, nós vamos tratar mais detidamente. Mas Jesus aqui faz um convite no versículo 21. Aliás, dois convites. O primeiro versículo é um convite e uma promessa. O segundo, o 22, é um convite para que prestemos atenção ao que está sendo dito por aqueles que são invisíveis e estão nos avisando de muita coisa. O primeiro diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Não é uma coisa curiosa nós inaugurarmos o templo da boa vontade, o templo da religião de Deus, do ecumenismo irrestrito e do ecumenismo total? Um templo que tem um trono de Deus, numa hora de decisão dos espíritos, e veja, é um templo que tem um trono de Deus, é do ecumenismo irrestrito, quer dizer, todos poderão moralmente, segundo o convite de Jesus aqui, ter assento nesse trono, que Jesus vai assomar. coisa curiosa, vocês estão sentindo a verdade disso? Não vai haver impedimento para ninguém. Se tem religião, se não tem religião, se é desta ideologia ou daquela ideologia, que lá está o trono de Deus e o templo é do ecumenismo irrestrito. Que Jesus não vai julgar um rebanho religioso especialmente, uma ideologia especialmente, vai julgar todo mundo. Daí aquele meu conceito do novo rebanho de Jesus, que não se refere apenas a criaturas humanas, mas as ideias das criaturas humanas na religião, na ciência, na política, na filosofia, na economia e assim por diante. E todos terão essa oportunidade se se ligarem mentalmente ao templo, mesmo estando lá no outro lado do mundo e não podendo vir em corpo físico ao templo da boa vontade, que na verdade não serão os nossos corpos os julgados, serão os nossos espíritos. Então a pessoa pode ligar-se, como eu já disse numa das circulares que mandei a vocês sobre o Apocalipse, mentalmente. E não importa a sua religião, crença ou descrença, que é templo do ecumenismo irrestrito. Então ninguém será impedido de entrar em comunhão espiritual com o templo, ou ir pessoalmente para tomar conhecimento dessas coisas aqui. Agora no versículo 22, um convite que nós não podemos esquecer, que Jesus nos faz no capítulo 3 do Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele não está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que aquele grande orador está pretendendo ensinar, o que as ideologias do mundo estão querendo impingir à sociedade. É bom aceitar o convite de Jesus, hein? É aconselhável. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Espírito é este? O Espírito de Deus diz às igrejas. E nada de achar, como aqui nesta igreja, nós somos alertados, nada de achar que estamos com o rei na barriga. Eu sou rico, tenho tudo, não preciso de nada. Quer dizer, estou salvo, tenho conhecimento de todas as coisas. E ninguém é dono da verdade. Quem é dono da verdade é Deus, e o mundo inteiro vai conhecer isso brevemente. Nós vamos cada dia e estudando o Apocalipse. Eu aconselho vocês a verem tudo que nós já publicamos nesses livros, nesses panfletos, nesses prospectos da religião de Deus, e todos devem, para nos acompanhar no próximo programa, já que fizemos essa introdução curta nesses dois programinhas que já realizamos, todos devem estudar o capítulo primeiro na íntegra, para nós não chegarmos aqui e vocês nem saberem do que nós estamos tratando. De acordo? Então vamos em frente, porque Deus está presente. Viva Jesus! Em nossos corações.